eu voltei. Tô aqui como fênix, renasci. Eu voltei. Tô aqui. Mas enquanto houver um filho da puta justo, essa porra ainda não tá perdida. E é pelos mesmos motivos e desse loucos motivos, novamente aqui estou ilícito, convicto, sem rímel, sem batom, sem gloss, sem blush, o destringente é o estresse estampado no semblante amiliano, humilhante, atirando consciência contra tudo e contra todo, símbolo da resistência, partitura gangsta, peculiar, delinquente, audácia nas escritas que oprime o oponente. Somos mais de tantos mil espalhados no Brasil, um por um, Deus por todos, na guerra civil, de peito aberto tamo nas fronteiras dos mapas, nas rosas dos ventos, varando as madrugadas entre hienas e leões, reais e vilões, são dezenas, são centenas, são milhares, são zilhões, pra catar, pra trocar, pra fazer mãe de farda chorar, infartar no velório antes da tampa fechar. O canto, o verso, a crença, o delito, desencanto, o inverso, a descrença é homicídio. O jogo continua, enxaqueca, cê já conhece, foca a cena, é nós no flash. Original Gangsta Rap. É Gangsta Rap Nacional. Gangsta, Gangsta Rap, Rap, Rap, Rap. É Gangsta Rap Nacional. Toca na cabeça e lenço na cara. É Gangsta Rap Nacional. Gangsta, Gangsta Rap, Rap, Rap, Rap. É Gangsta Rap Nacional. Os braços tatuados, escutando as palavras. E a revolta é latente, amargo, fel e frustração. Transforma as ruas da cidade em campo de concentração. E a malha fina protetora segue agindo como tal, alvejando, transgredindo, efetivando funeral. E do outro lado do cobre é torto e tem assunto. Sangue inocente, tem famílias de luto, tem choro, tem rancor, realidade em glória, estrúxula, imbecil, inescrupulosa. E a caneta que assina, que pula, que mata, no punho do gravata, patrocina a desgraça de um povo heróico, obrado e retumbante, mas que se rebelou, e a revolta é agravante. Quanto mais, somam mais, somam mais. A cada PM concluído, mil civis aqui jaz. O estresse concentrado é o antídoto que transforma um simples homem bom no monstro que destroça. E é sangue por sangue, vida se paga com vida. Em rede nacional, carnificina é transmitida. No display do celular, 3G Wi-Fi, nas LED, no tablet online, nas páginas da web. A Babilônia tá em crise, tá em erupção. Sem rumo, sem sentido, sentimento, compaixão. É viatura capotada, coletiva incendiada. É os mecanismos da esfera do crime organizado, estagiando, recrutando soldados pro combate, pro conflito, pro fatality. Um por um, sem massagem, apontamento. É hard, a missão é arcade. Monstro no posto, Bin Laden, colete, fúria e maldade. Pronto, preparado, a espreita, decidido. A R é guerra, é fria, é tiro. É Gangsta Rap Nacional. Gangsta, Gangsta Rap, Rap, Rap, Rap. É Gangsta Rap Nacional. Toca na cabeça e lenço na cara. É Gangsta Rap Nacional. Gangsta, Gangsta Rap, Rap, Rap, Rap. É Gangsta Rap Nacional. Os braços tatuados, escutando as paradas. Eu não desisto, eu não desisto. Eu tenho uma missão que não vou parar. Eu não desisto, eu não desisto. Como um fênix, renasci. Eu não desisto, eu não desisto. Eu tenho uma missão. Eu não desisto. Aí choque. A união é um sonho. Talvez só exista no céu. Céu. Céu. Céu. Céu. Céu.